Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Você se roubou de mim, inundou meus sentimentos. Seu desprezo machucou por dentro, arrancou a raiz da paixão. Você se roubou de mim, inundou meus sentimentos. Seu desprezo machucou por dentro, arrancou a raiz da paixão. Você somou de mim, abusou da minha bondade. Seu amor nunca foi de verdade. Descobri que era tudo ilusão. E agora pode chorar. Você não vai me convencer de novo. No seu lugar aqui tem um outro amor que é só meu. Que é só meu. E agora pode chorar. O que eu sentia por você foi embora. Tranquei a porta, a chave e joguei fora. Meu coração já te esqueceu. as folhas. Varros é o silver, o cavaleiro do luar. Eu, criança no batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonho ser um cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, querendo os homens. Tenha a Rádio Antena Web sempre à mão. www.radioantenaweb.if. Tô louco pra fazer um rock pra você. Tô punk de gritar seu nome sem parar. Primeiro eu fiz um blues, não era tão feliz. E de um samba canção até baião eu fiz. Tentei o tchá tchá tchá, tentei um iê-iê. Tô louco pra fazer um funk pra você. E tá consumado, tá consumado, tá consumado. Fiz uma chanson d'amour, fiz um love song for you. Fiz uma canzone per te, para impressionar você, pra todo mundo usar,

do seu jeito sério, cheio de mistérios, aumenta essa minha paixão. Só você, menina, é quem me fascina, mas não consigo te dizer. Em todo momento, o meu pensamento é ficar perto de você. Quero o mel da sua boca, menina, deitar rolar na sua cama, menina. Vou desvendar os teus segredos, roubar os teus beijos, te encher de prazer. Eu quero o mel da sua boca, menina, deitar rolar na sua cama, menina. Vem devolver o meu sossego, me fazer um chamego, eu quero ser de você. Charmosa, é misteriosa, ninguém consegue resistir. Você é tão bonita e ninguém acredita que eu posso te fazer feliz. O seu jeito sério, cheio de mistérios, aumenta essa minha paixão. Só você, menina, é quem me fascina, mas não consigo te dizer. Em todo momento, o meu pensamento é ficar perto de você. Quero o mel da sua boca, menina, deitar rolar na sua cama, menina. Vou desvendar os teus segredos, roubar os teus beijos, te encher de prazer. Eu quero o mel da sua boca, menina, deitar rolar na sua cama, menina. Vem devolver o meu sossego, me fazer um chamego, eu quero ser de você. Quero o mel da sua boca, menina, deitar rolar na sua cama, menina. Vou desvendar os teus segredos, roubar os teus beijos, te encher de prazer. Eu quero o mel da sua boca, menina, deitar rolar na sua cama, menina. Vem devolver o meu sossego, me fazer um chamego, eu quero ser de você. Mas cheguei tarde, o tempo foi longo demais. Você cansou de esperar, ou alguém ocupou meu lugar. É na madrugada que eu choro, bebi choro de saudade. Já chega o dia, raios do sol, eu na mesma ansiedade. É na madrugada que eu choro, se quiser voltar pra mim, hoje eu sei que eu vou te amar de verdade. Bateu saudade, eu fui te procurar, só pra te ver, talvez sair pra conversar. Mas cheguei tarde, o tempo foi longo demais. Você cansou de esperar, outro alguém ocupou meu lugar. É na madrugada que eu choro, bebi choro de saudade. Já chega o dia, raios do sol, eu na mesma ansiedade. É na madrugada que eu choro, se quiser voltar pra mim, hoje eu sei que eu vou te amar de verdade. É na madrugada que eu choro, bebi choro de saudade. Já chega o dia, raios do sol, e eu não.

perceber que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.